linda do bacana. Que coisa boa, ninguém pagava nada. Você vivia até encher o pé. Mulher bonita, comida não faltava. Você vivia até encher o pé. Mulher bonita, comida não faltava. Já era dia, o forró tava acabando. Parei a música, deu um grito do patrão. Já beberam, já comeram, tá legal. O cacamento agora é na pisada do cacau. Todo mundo no terreiro, na pisada do cacau. Todo mundo no terreiro, na pisada do cacau. Todo mundo no terreiro, na pisada do cacau. Todo mundo no terreiro, na pisada do cacau. Eu quero a mulherada na pisada do cacau. Agora a mulherada na pisada do cacau. Eu quero a macharada na pisada do cacau. Agora a macharada na pisada do cacau. O forró tava acabando. Parei a música, deu um grito do patrão. Já beberam, já comeram, tá legal. O pagamento agora é na pisada do cacau. Todo mundo no terreiro, na pisada do cacau. Todo mundo no terreiro, na pisada do cacau. Todo mundo no terreiro, na pisada do cacau. Todo mundo no terreiro, na pisada do cacau. Eu quero a mulherada na pisada do cacau. Agora a mulherada na pisada do cacau. Eu quero a machalada na pisada do cacau. Agora a machalada na pisada do cacau.